Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Fantastic vocalist and a fantastic girl, Miss Leanne Ryan. Leanne, I want to thank you for coming tonight and skipping homework. And you're going to sing this fantastic song, which you all know. Right on. Thank you. What kind of life would that be? Olá, sejam bem-vindos a mais um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje iniciamos o nosso programa de uma forma muito especial. Iniciamos então com a cantora Leanne Rimes com All Do I Live, ao vivo, claro. Esta música foi escrita por Diane Warren e foi originalmente gravada por Leanne Rimes em 97, mas também em pouco espaço de tempo por Trisha Yearwood. As duas versões saíram no mesmo ano. Leanne Rimes tinha na altura 14 anos e houve esta segunda versão com esta cantora porque acharam que Leanne Rimes era muito nova para esta música e a música como era para entrar, penso eu, que num filme. Optaram pela versão da outra cantora, que afinal nem uma nem outra foram escolhidas depois, posteriormente. Esta música pertence ao álbum You Light Up My Life Inspirational Songs, do ano que eu já tinha dito, de 97. De seguida vamos ter Kelly Clarkson com Already Gone, ao vivo do Troubadour 2011. Esta cantora venceu a primeira edição do American Idol em 2002. Esta música pertence ao quarto álbum de estúdio All I Ever Wanted, de 2009. A nível musical, a canção deriva de origens estilísticas de soft rock e R&B, composta através das vozes, juntando arranjos do piano, bateria e instrumentos de corda. Liricamente, o tema conta a visão da personagem da Kelly sobre o final de um relacionamento amoroso. E por último, nesta parte, vamos ter Shania Twain com You're Still the One, ao vivo do Divas Las Vegas VH1. Esta música pertence ao álbum Common Over de 97. Eu penso que esta prestação ao vivo foi em 98. E foi a consolidação da Shania no pop comercial, que foi muito evidente nesta sua aparição, nesta primeira edição do Divas Las Vegas. A canção foi escrita pela própria Shania e por Matt Lange e produzida por ele próprio. Vamos então ouvir estas duas musiquinhas e eu volto já de seguida. Até já! This song is called Already Gone. You know that I love you. Now all our memories, they're haunted, 'cause we were always meant to say goodbye. We made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Oh, still, you're still the one I'm running to, the one I belong to. You're still the one I want for love. You're still the one that I love, the only one I do. Oh, you're still the one I kiss. Look at us holding on. Oh, we're still together, still going strong. Espetacular, que está cada vez mais espetacular. Vamos então iniciar com Sheryl Crow, com Strong Enough, ao vivo em Nova York em 2005. Esta música pertence ao álbum Thursday Night Music Club e é o primeiro álbum da cantora e compositora, lançado em 93. E de seguida vamos ter, para acabar esta parte, porque depois eu volto, vamos ter Anastasia com Heavy on My Heart, ao vivo do Echo 2004. Esta música pertence ao terceiro álbum de estúdio e homónimo, claro, Anastasia, escrito por Anastasia e Billy Mann. A música fala da luta da cantora contra o cancro de mama e é um álbum de 2004. E já agora, já que falamos de Anastasia, nós estamos contigo, Anastasia, outra vez. E força, apesar de, pelos vistos, já conseguiste ultrapassar outra vez, mas boa, parabéns, nós continuamos na tua luta. Até já! I try to fly away, but it's impossible. And every breath I take is birthed to deeper sighs. And for a moment I am weak, so it's hard for me to speak. Even though we're underneath the same blue sky, if I could paint a picture of this melody, it would be a violin without its strings. And the canvas in my mind sings of songs I left behind, like pretty flowers and a sunset. Heavy on my come and free me. It's so heavy on my heart. I've had my share of pleasure and I've tasted pain. I never thought that I would touch an angel's wings. There's a journey in my eyes. It's getting hard for me to hide. Like the ocean para as despedidas. Eu, antes de dizer a última música, quero-me despedir até para a semana, se não houver nenhum problema que me impeça de estar aqui. Espero que tenham gostado de todos os programas, desde que o espetacular está em minhas mãos, e tenham gostado também deste espetacular. Então vamos lá à última música. São as Dixie Chicks com Landslide, ao vivo do Kodak Theatre em 2002. Esta música pertence ao álbum Home, que é o sexto álbum do grupo. Foi lançado em 2002. Esta música é um cover. Agora vou deixar o resto das informações com as Dixie Chicks, porque elas sabem melhor do que eu de quem é esta música. Então, até para a semana e fiquem com as Dixie Chicks e Landslide. Kicking last night's crowd's ass. Well, tonight we are going to play our new CD for you, Home, start to finish. And then if you continue to be this wonderful crowd, then we've got a few old treats for you. And this next song is a Stevie Nicks tune. And it's a song I've heard my whole life, and it just never affected me the way it did at the age of 27. When I was talking to Stevie about that, she said she wrote it when she was 27. and that made a lot of sense to me, because in the last year I definitely feel like I've gotten older too. So here's Landslide. Turned around and I saw my reflection in the snow-covered hills. Well, the landslide brought death.